da próxima cidade. Qual a autonomia? Autonomia de 6 horas de voo. Autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo, Passaredo 2223. Muito obrigado, senhor, 2223 da Passaredo. Salvador, bom dia, passarelo 2223, aproximado do ponto de espera, está próximo a decolagem. Passarelo 2223, autorizado NA e decolar pistão 10, vento 050 graus, 07 nós. Além decola, passarelo. Passarelo 2223, decolado aos 34, chame controle frequência 120.8. 108, passarelo. Comando Salvador, bom dia, passarinho do 2223. Passarinho dos 223, bom dia, contato da na decolagem, saída Arbo, nível 180. 180 na Arbo, passarinho. Salvador, o Rio 5963 está com 3 a bordo, 415 de autonomia alternando Salvador, pronto táxi. Rio 5973 em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, com ajuste no 013, bom voo. Rio 5973 em frente, entra na segunda direita Índia, no ponto de espera com 10, 1895 a torre, 1003 o ajuste, Rio 5973, grato. Total 991 no ONU, situação Golfo, atualização, Fortaleza. Total 991 no ONU, bom dia, Fortaleza, 310 nível, pronto, cópia. E aí, motivo? Salvador, Sideral 9970. O total, só um minutinho pra cópia. O Sideral 9970, salvo na escuta. Tá livre o acionamento, quando pronto para o pushback, reporta o Federal 9970. Total 9911 autorizado para Fortaleza, o nível é o 310. Decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Cogibo, após Froti, conforme a roda do plano de voo. Controle para 120 decimal 8, aciona o transponder 5170. Total 9911. Aqui, Fortaleza 310, da 510, primeira curva esquerda, Momo, Cogibo, Froti, depois roda do plano conforme preenchido. 108, controle 5170, transponder. Pronto, pushback funcionamento. Confirmando o transponder 5175. 5175, Tony. Posição é 04, pronto, autorizado o pushback, cotejamento correto, chama pronto para o táxi. Total 9911. Agora pronto para o táxi, total 99. Iniciar o pushback, Sideral 9970. Gente, Sideral 9970, número 2 para o push, no setor, aeronave da Total, sua esquerda já vai iniciar, aguarda na posição. Aguardando. Dois, bom dia, cruzando chegada Mar e desço para 3 mil pés, ajuste no 013. Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto espera no 0, pronto. 5973, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 050 graus, 06h. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, Rio 5973. É, a separação aí no pátio. Tranquilo, pra fazer o pushback, tá livre, ok? Valeu, obrigado, obrigado, total. Até mais, bom dia. Aprisada Alefa, está presente, passarido 2223. Alefa, passarido. Iniciando pistão 10, Rio 5973. Decolado AUG 41, chame controle de frequência 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973 decolado, cruzando 2000 pés. Rio 5973, bom dia, contato ordem na decolagem, saída PUCA, suba para nível 370. Sessão 370, 5973. Azul 4299, esse é a identificação autorizada chegada, manda, essa para nível 050. 9911, segue o Boeing da Sideral, como número 2, via PAT 3, PAT 1, Índia. Ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste no 013. Tenha um bom voo, total 9911. Índia November Alpha, bom dia, Salvador, Salvador, com toque remetido em Vera Cruz. Primeiro, correção, número 1 para cópia, só um minuto. Serão 9970, 4 horas de autonomia, alterna São Luís, 2 a bordo. Federal 9970, autorizado táxi em frente, segunda à direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre. 118 decimal 95, o ajuste no 013, tenha um bom voo. Obrigado. Zero 09970, autorizado NI decolar pistão no 0, vento 030 graus, 032. Autorizado NI decolar na 970. 09970, considere a uma manutenção na pistão no 0, aguarde, mantenha alinhado na cabeceira no 0, aguarde autorização de decolar. Uno, 71, Índio, November Alpha. General 9970, tem livre decolagem. Livre decolagem. 9970, vento 050 graus, 029, confirmando. 9970, com 02 a bordo, chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 10 no 3, tem um bom voo, Índia, November Alpha. Sol Azul 4234. Gente da Golf, nível 370 para receber. Azul 4234, pronto, Copper. Afirma 4234. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 120.8, aciona 5411. Azul 4234. Autorizado 370 para Salvador. Ah, desculpa, para Recife. Decola com curva à esquerda, pistão zero, sai da Puca, Aru, Upper Whisky 58. Controle 120.8 e transponder 5411. Cotejamento correto, portão 03, reporta pronto, push e acionamento azul 4234. Gente, azul 4234, obrigado. Tráfego Salvador, muito bom dia, até 3179. General 9970, cruzando 1.500 pés. Poderia potencializar a saída para nós? Afirmo, Adael, Leda, Bride com curva à direita. Obrigado, senhor. Já estamos em seguida para a costa. Paciência. Cruzando nível de voo 177, Femme Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685. Acelerar 9970, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para nível 360. Ok, subindo para 360 na saída Momo. Alguma chance de nos autorizar Kogibu? Autorizado código da presença, Sideral 9970. Obrigado. 991, no livre decolagem na pista no 0, vento 040 graus 049. Azul 4299, está livre das restrições da CAP? Afirmativo. Obrigado. Controle, o Sideral voltando. Tem como coordenar drone de flota? Aguarde coordenação, Sideral 9970. Confirme. Aguarde coordenação com Centro Recife, Sideral 9970. Obrigado. Flock, Cidral 9970. Obrigado, direto Flock. Tram 3663, bom dia, cena de inscrição, atrasada e chegada bom, desça para o nível 050. Decolada 51, chame o controle de frequência 120.8. 1208, obrigado, bom dia. Passaredo vai cruzando 140, solicitando a proa de conquista, se possível. Cruzado conquista, Passaredo. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, total 9911. Total 9911, bom dia, contratada na decolagem, saída Momo, sul para o 310. Momo para o 310, total. Uno 922, complete final, chame torre, 11895. Confirma a frequência da torre, 922? 118, decimal 95. 895, agora 922, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, bom dia, agora 922. Duas milhas, para iniciar ou baixar o trabalho? 922, continue a aproximação, ainda não avistada. Aguarde a autorização de pouso, altímetro é 1-0-1-4. Fica 2, aguarde a autorização de pouso, voo 922. Passarinho 2223, sendo centro Recife, no 260, alterna 1288. 60-288, obrigado, Thiago. De nada. 030 graus, 049. Livre pouso, na 1-0, ou 1922. Numeral, autorizado ingresso na pistola 7, a ponte alinhada pronto. Para o pushback acionamento, azul 4234, botão de número 3. Azul 4234, autorizado, chama pronto para o táxi. E o pushback acionamento, azul 4234. Geral 9970, Recife 9545, alterna 12685. de November Alpha, tem livre decola na pista 17, vento 050 graus 069. No 922 no solo, 55 livre direito, chame o solo no 21 decimal 9. 229, 922. Azul 4299 e aliás. Sim, desculpa. 895, bom pouso. Confirme a frequência, sua mensagem foi intercontada. 118, decimal 95. 1895, 4299. Índio November Alpha decolado 56, chame controle frequência 120, decimal 8. Chamará o controle 129, decimal 8, Índio November Alpha. Direto trive, após trive, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 110, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda, direto bridge. O controle 120, decimal 8, aciona 5423, então 3179. Enche autorizado para Guarulhos, nível 340, conforme rota, saída bridge, após Bumper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após trive, após conforme plano, decolando da 110 com curva à direita, da El, Leda, após bridge, controle 1208, transponder 5423, para 3179. Protejamento correto na remota 13, chama com pronto, da 3179. Chamada pronta, da 3179, obrigado. Azul 4234 para o táxi, 98 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Maceió. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 14 agora, tem um bom voo, azul 4234. 10, 14, direita, Índia, ponto de espera, torre 118, 95, azul 4234, obrigado, é um bom voo. Salvador, azul 4234, ponto espera no zero, pronto para decolagem, visual para nós na curta final. Bom dia. Bom dia, 4234, após o pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a aeronave que pousa, livre aliar, manter a cabeceira no zero, azul 4234. Então 9919 chama-se